É tudo malta que tem ascendência em Itália, Portugal, Espanha e Cabo Verde. Os irmãos Terço e Diego Figueira, Mário Robles e Dário Rohrbeck são os Alma Negra. Mais um EP para a formação, é já o terceiro. Este saído na editora Sofrito e na sua série de Super Singles. Espera-se álbum para este 2016. Este EP novo tem o título Tabanca e desta vez ouvimos Majeco. O início da Orelha Extra de hoje, sintam-se por aí bem-vindos, Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Universidade FM, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Castrense, isto é em Portugal, no Brasil, na Rádio UFSCar. Encontram o podcast em www.orelhaextra.com. Oh, sons do arranque da Orelha Astre de hoje. Estamos no ar também na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, a pertencerem aos Alma Negra e depois aos suecos de Rosa. O seu último trabalho chama-se Wim, saiu através da editora dos Mogwai, Rock Action. Desta vez a escolha recaiu em Chip on My Shoulder. E vamos voltar a Dan Bejar, ou melhor, Destroyer. You don't start the fire, you just turn it on. Último Poison Season, desta vez Sun in the Sky, que é o que vai faltando nos últimos dias. Buffalo on the plain, sun in the sky is still arising, children lost in the grain. Sun in the sky is still rising, children lost in the grain. Suffering everywhere you'd look, really good in that thing. Tried to write a book for you, couldn't hold the pen, couldn't find the paper. Tender is the night that sweeps us up in its folly. I left my keys on the Kyle and my violin on the trolley. I left my keys on the Kyle and my violin on the trolley. In that dark love, is it a song about Gloria? Is it a song about love and the stars up above? You drink a cup of wine to settle your nerves. You float down the Rhine beside your plastic bag. You float down the Rhine, clutching a plastic bag. It's a miracle every time I open my mouth. Silence is golden, it blinks and it sighs. It takes a look outside at a ball on a table. I know a lot about the light, and I heard a bit about the weather. I know a lot about the light, I heard a bit about the weather. Your neck when the world's at war. When the world's at war, you get a tick in your neck. Some bands like the strife, some bands like to shimmy. Bombs go off in your eye, and so much deeper than the damage. Bombs go off in your eye, I'm so much deeper than the damage. Buffalo on the plain, sun in the sky is still rising. Sun in the sky is still rising. Sun in the sky is still rising. Sun in the sky. turn mailboxes into baseball. I'll get busted selling at 17. Most thoughts deserve two, three, four. Motorola is a Motorola, just keep the engine clean. Keep your eyes on the prize. Between the lines. Don't burn two lanterns at the same time. Don't ship out on the water to pay your rent. sell you. There's a reason they make chocolate and vanilla too. If there's any doubt, then there is no doubt. The good don't ever lie. And the only word you'll ever need to know in life is why. Keep your head out the clouds and remember to be kind. And don't stay in school, stay off of the drugs and keep it train alive. Sergio Simpson, sempre em crescendo, este é já o seu terceiro álbum, e se continuar assim, onde é que o homem vai parar? Chama-se A Sailor's Guide to Earth, e é dedicado ao seu filho. Alguns dos músicos que acompanham Sergio Simpson neste longa duração são os Deftones, que normalmente acompanham Sharon Jones, e nós queremos dedicar este disco também ao inesquecível marinheiro Bernard Moitessier. Ouvimos por aqui dois temas, Breakers Roar e Keep It Between the Lines, Sergio Simpson. E voltamos a The Apple Tree, do mar para a terra, são os Intermass. Nothing to do and nothing to say. How did you lose? bosom find your way. There's nothing to do and nothing to say. Let me be the sunshine in your day. Yellow men turn away for a last time. There's something you said that still remains. John Brooks e Tim Felton são os Intermass. Depois de um single 7 polegadas, finalmente o álbum chama-se The Apple Tree. Foi Wyker. Disorder, arrangement, disunion, jumble, mix-up,

É uma compilação com artistas do Mali desconhecidos, pelo menos para nós, exceto o Jalkibar Jinhor, que já por aqui tinham soado quando lançaram o seu álbum estreia e que nesta compilação assinam como Alkibar Jr. Chama-se a mesma Lost in Mali, Off the Beaten Track, From Bamako to Timbuktu. Começamos por ouvir Miria, Union Malian des Aveugles, com Farinha Manji, e vamos escutar de seguida Boazan com Anka Folike, Lost in Mali. Canal auditivo suplementar. Podem contactar-nos através do Facebook Twitter e do e-mail orelhastre@sapo.pt. Nestes minutos finais da primeira hora, vamos terminar com o destaque que por aqui vamos dando há já algumas semanas aos norte-americanos Crow, que já não existem, apesar de se terem reunido em março deste ano para darem dois concertos, precisamente para lançarem, ou pelo menos promoverem, lançarem não, já que a caixa foi editada em dezembro do ano passado, mas para a promoverem. É uma caixa que contém os seus três primeiros álbuns. A caixa intitula-se 1993-1997. Os três primeiros álbuns lançados em 93, o homónimo. Depois, no ano seguinte, Lost Nation Road, e em 97, Map Monitor Surge. Precisamente aquele que temos estado a ouvir desta semana passada, e vamos ouvir quatro temas. Hoje, três deles bem pequenos, têm cerca de um minuto e o quarto é um pouco mais longo. Chamam-se New Plastics, Diet Alters Man's DNA, Parasitic Dead Evades Biocops e Killer Microbes Devour Cleveland. E para terminar, Creating the New Paranoid Man, os Crow. Dessa caixa que traz 6 discos em vinil, mas que tem um preço um pouco proibitivo, são quase $100, um pouco menos em euros, mas mesmo assim bem cara, mas há alternativa em CD, os Crow, para ficarmos por aqui. É o final da primeira hora da Orelha Extra com os Crop, mas vamos ter tempo ainda para escutar uma banda também histórica que por aqui anda nestas coisas da música desde 83, mas que ainda estão no ativo, a banda de Chicago Ono. O seu último disco chama-se Spooks e vamos ficar com Colonies. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Enough poverty. not enough water. I hate this country. Nothing but a bunch of big ideas and stories and people dying and then people like you. The white cracker who wrote the national anthem knew what he was doing. He set the word free to a note so high nobody could reach it. That was deliberate. Nothing on earth sounds less like freedom to me. You come with me to room 1013 over at the hospital, Lewis, I'll show you America. Terminal crisis. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 12 e as 14 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Larry Heard, também conhecido ou mais conhecido como Mr. Fingers, é uma das grandes figuras da música de dança de Chicago, principalmente do Deep House. Aqui mais uma vez a fazer uma remix, ou melhor duas, para o italiano Anthony Simoncino, que assina com o seu apelido. EP com essas duas remixes, ouvimos a primeira, Mr. Fingers Remix para Beyond the Dance, a outra chama-se, para o mesmo tema, Mr. Fingers Dark Remix. É o início da Orelha Extra, segunda e última hora, canal auditivo suplementar, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense, Universidade FM e Rádio Universitária do Algarve, em Portugal. No Brasil, na Rádio UFSCar, em São Carlos. Também os britânicos Gnod, EP de título Mirror. Learn to Forgive.

Dizer que é Ngoni Ba de Baseku Koyaté sem este, já que são os membros da sua família, precisamente, que faziam parte da Ngoni Ba, agora enquanto Gambari Band e com mais algumas vocalistas convidadas. O álbum chama-se Kokuma e foi precisamente esse o tema que acabamos de escutar. Dead Stars, com longa duração, tem como título Bright Colors, foi Sundays. E já a semana passada por aqui tínhamos apresentado o regresso dos Caliphone, EP Insect Courage, Hoje vamos ouvir este Burn the Sheets, Bleach the Books e depois Mother of Violence. carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Incansável Dan Melchior é mais um novo disco e o homem não toca os blues. Blaze the Grays, assim se chama o álbum. Ouvimos Reverse Twine Time e depois Bottom of the Sea Version. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, segunda e última parte. Não se esqueçam que o podcast está em orelhaextra.com e o contacto faz-se através do Facebook, Twitter e e-mail orelhaextra@sapo.pt. Para continuarmos, o trio Danalog the Conqueror, Betamax Killer e King Shabaka, The Comet is Coming. Thank you. Vão estar ao vivo este ano cá em Portugal, no Festival Músicas do Mundo, em Sines. The Comet is Coming, do álbum estreia Channel the Spirits, foi Cosmic Dust. Ainda há pouco passámos Dan Melker, do seu último disco Blaze the Grays, e Dan Melker sempre foi uma presença constante desde há vários anos por aqui na Orelha Extra. Para além de Dan Melker, há um outro músico muito do nosso agrado que desde a primeira hora por aqui divulgamos. Falamos do sevilhano António Luque, que assina como Senhor Chinarro. Há novo disco, chama-se El Progresso. Vamos ficar com La Ciudad Provisional. Voy del pago a la feria de abril en un barco hasta el Guadalquivir. El río yendo a lo mío, el balneario de la Virgen del Carmen, del sudario al que vine a mojarme, atravesar el estrecho sin medallas en el pecho. Vuelvo a mi ciudad, ahí estará mientras dure la alegría. La verdad no es más que un chiste y será de pronto dicha. Es la vida sencilla si aprendiste a cantar y bailar. Vente conmigo a la orilla, María del Mar. Plaga de la filoxera, aún lo pagan, no son lo que eran. Yo remonto el río que existe y que es el mío. Suenan las cañas, se siente el camino. Viento acompaña y la botella de vino. Remontar el río no es gran desafío. Paso por Sanlúcar, cuidado con la rica manzanilla. No sea que cambie el bote por caballos de la orilla. No miro atrás, luego tiempo habrá para el rezo y el regreso y la ruta. La verdad no es más que un chiste y será de pronto dicha. Es la vida sencilla si aprendiste a bailar y cantar. Vente conmigo a la orilla, María del Mar. Vámonos a Sevilla, ayuda a remar. representatives. Can't you see how it done, man? Oh, see how it done, man. Orelha Extra, spreading the gospel around here. I be counting DJ. I be counting compliments like they was calories on Jenny Craig. Scouting empty beats to bury my seat in the thread. Shedding skin, snake bites like a jealous writer. Writing songs that could blow yours out the water. I sink your battleship, come on let's take a dip. I will use my Grammy as a diving board, sink or swim. Now I'm just being Grim Reaper, I'm Reese feature. Oh, and he's in the mouth of Easter t-shirt. Fucking EP, this is the masterpiece. This is the monument for all the kids who look like me. I'm talking serious, maybe it's Maybelline. Or maybe it's because without this beat I couldn't fucking breathe. Music scene is so small, your big girl shrunk it. You knew my name since middle school, who the fuck it? Don't quit calling me famous, I'm nameless, I'm homeless. I own this, postpone this, no bus money, no phone. Drama's daughter, holy water, yeah, I'm relentless. Made a couple dollars selling white boys my set list. They was in the basement blowing kisses through my fretless. They say you the missus, I'm the mister, let's forget this. Every night, Chicken City up my checklist. Burning down Birmingham, next stop, Texas. Every night, Chicken City up my checklist. Flipping up the room that I wore like a necklace. Every night, Chicken City up my checklist. Burning down Birmingham, next stop, Texas. Every night, Chicken City up my checklist. Flipping up the room. Never be cute enough for family respectability. My arch enemy can't stand it like Brad Pitt and Jolie. I adopt the blackness, I give it my last name and wear it like blackface. And don't call me an angel, I fucking hate baseball. My skin crawls deeper than a poem by Neruda. I used to write poetry and hopefully slam it. Now I rock the medicine cabinet, damn it. Yesterday I tried to give my white friend cornrow. She said, I'll deja. I said, you ain't punk rock. Bad brains, you sonic youth. I'm giving you the honest truth. I meditate in mosh pit and hesitate to talk to you. Haphazard, half-hass, hand down the mess. Breathing up my lyrics, vapor rub on my chest. Put a hex on my ex, now he talks out his neck. Voodoo child, what will you do next? Every night, Chicken City up my checklist. Burning down Birmingham, next stop, Texas. Every night, Chicken City up my checklist. Flipping up the room that I wore like a necklace. Every night, Chicken City up my checklist. Burning down Birmingham, next stop, Texas. Every night, Chicken City up my checklist. Flipping up the room that I wore like a necklace. My life, my city, my star, my shine. My burning down. Deja Kar, no timbre da voz, por vezes faz-nos lembrar Meryl Garbus. Deja Kar assina com Mal Divisa, o álbum chama-se Kid e o tema escutado foi Live Again. Chegamos assim ao final de mais 2 horas de Orelha Extra, até mesmo ao fim. Vamos chegar com os Neighbors, há disco novo, de título Very Rare Expensive Jewelry e o tema vai ser Angelo. Tchau. I go to give her a high five. She stares off into her phone. I know. Does she have a girlfriend? Wants to let her borrow the car and